Foxtrot Safari 3.16.20 para o taxi. Sintonizado o táxi, à direita Índia, confira a piscina 0, mantém a posição e chame novamente. Ajuste 1.07. 17, direita Índia, vai chamar para o 0, 9. Luna 229, condenando com o tipo de solo, após o companhia retaguarda inicial, táxi autorizado na 04. Xerém 6251 pronto? Xerém 6251 autorizado a sair a Bravo Golf Romeo, conforme rota, plano de voo do João 0 Tabaté. Linha de voo autorizado 360, decola pista 0, primeira curva à direita, Sanvo 1, Lida, Motiva. 5475, o transponder, o controle 120, décima 8. Para Guarulhos, São Paulo, decola da pista 1-0 com a direita, banda decolagem, saída São Paulo, mesa, ótima. Uno, dois, dois, nove, 1-4-3, 4-30, Galeão. Gente, Uno, 229, autorizado o TED. Chame como número 2 no ponto de espera. O ajuste 1-0-1-7. 1-0-1-7, ponto de espera. Ponto de espera próximo, 961. 961 da Gol, autorizado em A. E decolar, cima 0, vento 0, 6, 5, é o 0, 3, né? Diogo 349, informação Foxtrot. Sítio 349, aguarde para o Rio de Janeiro, preparação voo no Lego Deco. Sítio 961, no ciente, vem para achar que saiu 50 com 04. O outro é o 2 está próximo, onde é? Passando companhia, a linha ele mantém, cabeceiro no zero, com os 2 e 2. Para o táxi, o Xanar 6075, somos 119 rotos, 4 horas e 50, descendo o galeão. Texturizado o táxi via Patifuna, que é através do 0612, onde aguarda o reboque, já quase finalizando no 05. Desloco o reboque, 6075. Tem que levantar o galeão? Afirmo, tem uma alternada aí, galeão. O decolador Zona 9 tinha um controle no 20 decimal 8, vamos lá. 208, obrigado, Matheus. Foi 961 no contato radar, turbo 360, gira para o letra. Gira para o letra 360, 961. Ainda não, mas ele está bem distante a nossa frente. Tu vai reta agora do mesmo até o ponto de chegar na pista no 0 quando chegar novamente, ok? O ajuste no 0 no 7, o chegar no 075. Golfo 349. Golfo 349, prossiga. Você é, recebeu essa nota? Golfo 349, cruzado, Serra Bravo Romeu, Juliette conforme rota, pelo 44, nível 380. Decola 10, primeira curva à direita, salvo o número do Bétulo, 5503, 1208, aguarde só um minuto para o corregimento. Golfo 229, decolado aos 24, estando controle, 1208, por favor. 308, bom dia. Golfo 349, prossiga. Autorizado 380 Rio de Janeiro, Pesolu 44. Passando 0, São Bono Dóculo, transponha 5503 e Salvador 208. Bono 349. Bono 349 apenas a saída, São João Linha da Dóculo ou São João Transição Dóculo? São João Transição Dóculo, sim. Correto, chame na 03 pronto, na 349. Câmera 075, autorizando decolagem piscina 0, vento 1, 0 graus, 06 graus. Iniciando decolagem piscina 5, decolado aos 27, tendo controle no 20 decimal 8, bom. 20 decimal 8, obrigado, bom trabalho, senhor. 6075. Salvador, Golfo 349, solicito pushback, acionamento, posição 3. 6075, decolou na sua escuta. 6075, contato radar, super 360, já subiu. 9360, prisão voo direto, Leda, 6075. Rose 29, da pergunta foi o Cosmo. Papá, Oscar, Sierra, Mike, me informa. Cosmo. Chegando do seu conto do zero Chimitax. Obrigado, minha vez. 149, decolador 34, chame controle, 208, bom voo. 208, bom dia. Bom dia, voo 349, decolou. Voo 349, contato radar, voo número 380, direto Leda. 380, direto Leda, voo 349. Bravo sem a papá, confirmo os outros dados, é o 30 Tex. Até o ponto espera quando chama novamente o Xenem 251, ajuste no 07. 307, está autorizado o Tex até o ponto de espera, só para informação, é a Terra Serra Bravo Gol, está em cima, autonomia 5 horas e 40, PLB 131. Copiado no 31, o alterado é Serra Branca, Serra Papá, 3 horas e 40, pelo segundo. Sim, estamos aqui para o Serra Branca, Serra Branca. 5, alterna 1, 2, 3, decimal 8. Ok, 2, 2, 3, 5, 2, 3, 8, bom dia, obrigado. cruzado a linha de decolagem, 190, vento 120 graus, 04 nós. Autorizado a linha de decolagem, 110, 62, ponto. Chinelo 251, decolando as 44, China agora o controle, Salvador 1202, na última voo. 1208, Chinelo 625. Controle Salvador, Chinelo 625, decolado, confirmação 1, Leta Montila. Chama 251, com sua tardana, decolagem, se botar 1203, na 0, seleção, e aí não autorizado a letra. Thank you. você. Você tem você com a morte para presente? Pode correr na sua chave, deixa em conta. Aguarda. Número 25, chama o centro de Recife na frequência número 835, até o número 238. 631, bom dia, tô chegando. Acione identificação, vou dar para você para chegar na parte com a minha velha. Chama 25, contato radar a 7 minutos para o São Conde, desça para 4 mil pés, ajuste para 07. lançamento da 03, ok? 7130, Serra Breve, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo. Eu voo no 0 Tabatelli, hoje eu voo 30320. Decolar piscina 0, primeira curva à direita, perfil